possa viver todo dia esse amor que é meu. Qualquer situação vai ser motivo pra se tornar de vez definitivo seu amor e o meu. Não quero nem saber se é um abisso, só quero me entregar ao compromisso de te fazer feliz. Você sabe de cor minha proposta, eu sei fazer de tudo o que mais gosta. Eu sou seu ponto fraco, vem comigo. Meu jeito de amar é você. Só sei fazer amor com você. Me obrigo a não querer ficar sem seu prazer, dormir sem ter você. Meu ponto de partida é você. Meu vício e meu desejo é você. Não peça que eu te esqueça, pois dos pés à cabeça em mim só dá você. Abra as cortinas musicais. Vem cantar pra nós, Fátima Leão. Grande Paulo Paulinho. Não quero nem saber se é um abisso, só quero me entregar ao compromisso de te fazer feliz. Você sabe de cor minha proposta, eu sei fazer de tudo o que mais consta. Eu sou seu ponto fraco, vem comigo. Meu jeito de amar é você. Só sei fazer amor com você. Me obrigo a não querer ficar sem seu prazer, dormir sem ter você. Meu ponto de partida é você. Meu vício, meu desejo é você. Não peça que eu te esqueça, pois dos pés à cabeça em mim só dá você.